Boa noite, nostalgia está no ar. Estamos com o programa 28 do Pode Rir, tema da semana, anos 80. Legal, né? Legal, o pessoal legal. Tá esperando. E confirmando mais uma vez, a Fazendinha longe pra caramba. Se falou de Fazendinha, falou de Vitor Hugo. Vitor Hugo está aqui na nossa mesa mais uma vez. O pessoal do Orkut está pedindo pro Vitor Hugo ser fixo. Aí... Pô, eu não vi esse daí. Eu também. Aí... Eu vi só a Dani. Não, Marcio, não, só a Dani. É fake. Ah, eu que então pedi. Não é o pessoal. Daqui a pouco você fala, tinha a Dani. É a Dani, um pessoalzinho. Vou explicar, é uns fake que eu criei lá e estão pedindo, mas os fake não, também são um, gente. Só um que tá pedindo, você não sabe nem o que você fez. Tá bom? Vamos organizar essa bagaça então. Vamos aí. Organizar teu cu, rapaz. Presta atenção que nós estamos em discussão aqui. Ah, desculpa, vai se fuder. Nos 80 não falava esse palavrão. Exatamente. Aqui, palavrões. É, exatamente. Palavrões. Afonso Padilha do meu lado. Eu do meu lado, do lado do Thiago. Na frente do Thiago. Eu, Thiago, sou eu, viu, gente? O Thiago, do e eu tô lado, na frente dele. Vitor Narizinho Hugo. Vitor Hugo, Robin Hood. Vitor Robin Hood. Muito bem, estamos começando mais um programa anos 80. Primeiro programa anos 80, mais um programa Pode Rir. Pode Nossa, rir. Nossa, coisa legal agora, hein? Dei na lata, nos dedos. E por que que os anos 80 são chamados de os anos 80? É porque era em 1980, né? Porque se não é nos 60 nem 90. Nem 90. Se fosse, não seria os anos 80. Os 80. O pensamento pra você pensar. E o que foi que marcou mais os anos 80? Por que que marcou? Por quê? Porque eu nascimento, né? 88, eu nasci em 88. Quantos anos você tem? Eu tenho 25. Ah, você é dono daquela sardinha? Sardinha 88? Olha lá, você. Eu já sou mais... É, não vou dizer velho. É, velho pra caralho. Eu nasci em 71, então tinha 9 anos. Nossa, 71, velho. 70. Logo após a Guerra Mundial, ali, ó. a guerra teve em 1971. A guerra da Fazendinha. Fazendinha versus o Xaxim. Parrapilhos. Parrapilhos. Fazendinha. Parrapilhos. Que história, mano. Que Farroupilhas. Falando da Guerra dos Canudos. Farroupilho, ele falou Farrapilho. Farrapilhos, velho. Guerra dos Canudos. Da... Você viu a Guerra dos Canudos? Vamos, eu só separei... Só das caixinhas. Vamos lá. Eu separei aqui por tópicos. O primeiro até olha, que... Olha que inovador, hein? É tópico. Você pegou lá nos anos 80 esse tal de ele tópico. É um cara muito utópico. Ah, não entendi. Essa tá bom, melhor pra você. Então. Tecnologia de tecnologia. Olha, eu primeiro vou falar alguns que eu citei fala aqui, depois... Coisa que você, não, mas cita primeiro, depois você fala alguma coisa. Eu acho que eu mais podia citar os tópicos. E você acha, Thiago? Ah, eu agora pensei que o negócio podia citar alguma coisa, né? Depois falar os tópicos. Depois falar os tópicos que você citou. Transmimento de mensação. Beleza. Uma coisa que nasceu nos anos 80, eu, Walkman. 88, nasci em 88. Walkman. Eu tinha Walkman. Com Walkman. Fita, com não, mas ainda tem quando você vai abastecer o carro e faz gasolina ou Walkman? Esse é Afonso Padilha com suas contribuições. Será que não é barato que eu recebi? É, tá 1,29. Ah, dos anos 80, né? É. Dos anos 80, é antigo. Walkman. E você falou que Walkman é fita, era fitas básicas. Nasceu em 80? Walkman? Não, foi nos anos 80, né? Estourou, né? Estourou. O meu estourou, liguei na 220, pá! Nossa, não ligava na tomada? É! Acho que era por isso, né? Porque era com pilha. Se foi ligar na tomada, o Walkman era legal. O Walkman era legal. Era. Depois que criaram o iPod, deputado, ficou chato. Lá de São Paulo, né? Geraldo Walkman. Vamos lá, segunda do dia. Seguindo. Vamos lá, tá. Põe, duas seguidas, hein? Eu tô coisas ligadas ao Walkman. Walkman. Ah, tá bom. E tem também aquele físico... Do Rockman, aquele que. Nossa. E o passo do Michael Jackson? Ah, Moonwalkman! Aí, Moonwalkman. E tem o ator famoso lá, né? Anthony Walkman. Anthony tem o Walkman. Gene Walkman, que é o Gene Walkman. Esse é Jim Carrey, você tá errado. É. Videocassete, era que da tela. Quem que inventou o Walkman? Porra, não, foda-se, essa é a tua função, né? Não, é, você eu não acho que ideia, até o final do programa, mas você vai descobrir quem inventou. Videocassete, cara. Videocassete. Hoje é obsoleto, que... mas eu tenho um monte de fita lá em casa. E é caro? As minhas já mofaram tudo, tipo, fica verde um bolor e daí perde. Não cabe no DVD fita, né? Mas, se encerrar na metadinha, cabe. Ah, cabe. Eu tentei. Só pegar meiuca. Só fita, cara. Então, o videocassete era legal porque você tinha que rebobinar, né? Lembra que bosta? Nossa, cara, era muito legal isso, né? Essa era a parte legal. Essa parte chata, não quero nem saber. Muito legal. Não, e quando era por... você sabia que você tá fudido. E quando era pornô, cara, tinha que esperar rebobinar. DVD já põe ali no quadrinho, beleza. Isso, né? Direto, é verdade. É um saco isso. Você quer ver, você tem que voltar da parte que você, tipo, você desligou na hora. Ah, então, pô, tipo, se você quiser aproveitar, você vai lá tocando uma hora que estiver quase gozando, você pra dar uma relaxada, você rebobina a fita também, né? É. Opa, entrar da ejaculação, videocassete. E quando travava? Você tava rebobinando, travava. Caraca. A imagem começa a ir, de repente você vê a imagem distorcendo, quando você vai puxar a fita não sai porque enroscou tudo, o negócio dentro de uma bosta. Aí, ferrou. Meu primeiro videocassete, minha mãe, como meio louca que ela é, ela chegou um dia em casa, meu padrasto tava bêbado, já nem morava com meu pai. Aí nós assistindo, eu lembro até hoje, assistindo Power Rangers. Aí não sei o que meu pai... Tipo, casos meu padrasto de não falou, família... Não falou nada, ele não falou nada. Ele falou, ela mandou ele lavar a louça, ele falou, não vou lavar. Fala, ah, é, pegou o videocassete e jogou no chão, mano. Jogou com tudo, eu falei, caralho, mano, a gente não tem nada, você joga no chão, vai quebrar essa bosta ainda, com a fita dentro. Eu achei esse o momento... Salgou o videocassete e a fita. Um momento caso triste família, do podcast. Quer só um pouquinho uma lágrima de afusão. Momento dramático, né? Dramático, sim. É legal que o Vitor enxuga, como se as pessoas que estivessem ouvindo... Não, é importante a emoção que é o som passa. Da lágrima, o som da lágrima, atenção, o som. Nossa, que lágrima é essa? Só um adendo, né? Eu lembro do primeiro filme que eu vi no videocassete. Meu pai comprou, foi locar um filme. Daí era Os Fantasmas ainda, né? Se Divertem, o nome do filme. É um filme bacana. Fantasmas, né? Fantasmas eram pessoas vivas ainda. Lembra o primeiro filme que você assistiu? Primeiro filme que você pôs num videocassete? Ah, eu lembro. Foi Titi Olina, uma guerreira. Guerreira do sexo. Manuela 3. Eu não lembro o primeiro, mas eu comprei a fita. Eu lembro semana passada. Eu não lembro a fita, mas eu lembro que eu comprei um show do Guns. Cara, que eu acho do que Guns eu... Fernandes? Não. O Guns naquela época fazia estar. Ó, antes do jogo Portugal, Guns. Cara, é o texto. Primeira fita que eu coloquei no vídeo foi aquela. Eu não lembro o nome do filme, mas é um que era pra limpar o vídeo, tá ligado? Aquela fita. Você colocava. Você já comprou usado, né? É, tinha essa porra, um líquidozinho que você limpava, tinha. O cabeçote. É, isso é verdade. Eu tentei limpar o pau com aquilo que limpava o cabeçote das. Seis cabeçotes pra quem quer, cara. Medusa. O Meduso, né? Vamos lá. Os tempos de eu vou comprar um vídeo ainda. Lembra que gravava? Gravava, pô. Você gravava. Você programar. Por que o DVD não isso grava? Isso é verdade, né, o DVD não grava. Não, grava dos ricos, dos ricos grava. O DVD é caro, esse que grava. Agora o Blu-ray. Ah, o meu tem karaokê, pelo menos. Não grava, mas tem karaokê. Ah, o Blu-ray grava. É, o Blu-ray. Já o Ray Charles não grava porque ele é certo. Já o Red Label não, né? Então, aí você. Blu-ray, Red Label. Ele faz um link que, né? O. Callback, lembra, né, que você gravava uma coisa em cima da outra, né, cara? Isso. Gravava, você podia. Você nem chegava a assistir, já gravava outra coisa em cima, vai, cara. Você comprava uma fita só e usando eu ela. Gravei o Dragon Ball inteiro. Eu gravei o Dragon Ball. Eu ia pro colégio e deixava gravando. E vocês lembram que dava pra você gravar? Lembra que dava pra você gravar em 2 horas em ótima qualidade ou em 6 horas que você conseguia gravar até. Como que era essa transformação? Sempre fiquei pensando, né? Tipo, conversão? Conversão, cara. Conversação, acho que é. Aqui, isso aqui é uma conversação. Ah. Vamos pro outro que vamos lá. É, ele já falou da fita cassete, né? Que você tinha que voltar a fita pra você não voltar. Quando você não tinha o um negócio pra voltar, você tinha que voltar na caneta. Na caneta bic. Aí você colocava bic era pra isso. Colocava e ficava rodando. Era pra escrever, mas você fazia isso. Você não sabe escrever, você sabe voltar a fita que não comunica ninguém, mas escrever. Não sei se alguém tinha te falado ainda que a bic era pra escrever, entregar. Né? Ah, volta a fita como ninguém, mas escrever ele não sabe. É sério isso? Uhum. É sério. Sério? Tô falando sério. Caramba. Ele voltava tão boa quanto a imitação da. Tinha bic 10 cores na mão. Marília Betânia. Lembra bic? Tem. Eu tô adiantando os assuntos. É que eu vivi nessa época. Eu tô até emocionado. Viu antes disso, né, querido? Nos anos 80, a gente, nasceu... Tava 3 carteiras atrás de Cristo. Conhece essa piada, hein? É. Nasceu quem? O pager. O pager, porque o celular começou nos anos 90, mas no finalzinho dos anos 80 teve o pager. Só pra explicar o que era o pager. Na verdade, a pessoa tinha um aparelhinho... Pager. A pessoa não tem referência. Ele era um aparelhinho. Eu nasci em 91. Mas ficou ainda, né, tipo, até os caras renovar foi depois de 2000. Tipo, 80 e 90 foi praticamente as mesmas coisas. Sim. Pager. O aparelho era um aparelhinho que você tinha que ligar no. Ah, você quer, ai, pager. Nossa, Afonso. Essa foi editando. O cara ligava numa central e falava assim, ó, passe tal mensagem pra pessoa. Só que ele pagava por palavra, não por letra. por letra. O cara falasse. Eu para era um Twitter, era um Twitter, né? Você tinha quanto menos pra caber o negócio. Ah, o Pager não é. Tem bem lembrado. Bem lembrado, né? E tem os pentas, né? Que é o Brasil. E tem aqueles que andam em duas patas, são os bíceps. Cara, é muito link, vocês fazem um. Vocês são foda. É a gente cultura, né? A gente lê Google, né, querida? A gente lê legumes. É. Gumes. Legumes. Os Goonies. Os Goonies, da década de 80, velho. Você vai falar de filmes? Vai falar de filmes também. Então relaxa. Está adiantando. Ficha de telefone. Meu Deus, cara. Chegou a pegar nessa época que não era cartão, que era ficha de telefone, você tinha que colocar a ficha. Minha mãe me disse. Aí o telefone era aqueles de discar ainda, que você tinha que colocar o dedo, vai até o final e discava. Promo de ficha, lembra? Isso, lembra do filme, lembra do filme. Eu tentava colocar ficha telefônica na mesa de sinuca, não entrava. Queria jogar sinuca, não rolava. Nossa, você tentava enganar, mano. É, a máquina. Nossa, você é malandrão, hein? Que idiota. Mas lembra que você. Mas a ficha, ela tipo, se você não usasse toda, ela caía. Perdia. Né? Não, ela voltava, né? Como que ela sabe que, tipo, você tem mais três tempinhos aí, hein? Pra você usar. Mais um minutinho, querido. Senão não vai voltar essa porra. Nos Estados Unidos até hoje eles usam ficha. Sério? Sério? Acho que é moeda, não é moeda? É moeda. 25 cents. Faz de primeiro mundo de bosta. É moeda, país de bosta. É moeda, né? 25 cents. Vitor Hugo, na boa, você quer deitar na mesa, mano? Kama Sutra? É a pé da mesa. Relógio que trocava pulseira. Jesus Cristo. Mas existe até hoje, eu dei pra filha da minha noiva um relógio desse. Mas é tipo nostalgia. Que daí, eu usei nos anos 80, Champion, né? Quartz. Ela pediu um Então, aí você trocava, tipo assim, o centrinho do relógio era o mesmo. É. Mas tem uma pulseira de cada cor. Não precisa falar, muita coisa ainda existe, né? Telefone, não, mas foi criado nessa época, né? Nessa uhum. Não, mas hoje em dia você não vê o pessoal, mas naquela época era moda, era toda febre, criançada. Febre, cara. O ioiô também. Ioiô da Coca-Cola. Ioiô da Coca-Cola de 90. Os videogames, né? Atari, Dactar, Dynavision e Master System. Esses quatro só que foram criados no final dos anos 80. Atari era legal, você ia jogar Decathlon, você quebrava um controle cada vez que você ia jogar. Tipo, 1500 metros, tinha que fazer com a Mega esquerda, com a direita, com o pé, com o olho. Mega Mania. Nossa. É do Atari? Pitfall. Não tinha fim, era o Lost do jogo. Case for the Gappers. Case for the Gappers, o ladrãozinho. O ladrãozinho. Vocês viram o vídeo do Partova lá? Não. Case for the Gappers. Não vi. Peter Parkers. Não, jogo. Não, esse foi o Peter Parker, foi o cara que teve a primeira vez o mal de Parkinson. Foi Desculpa, Thiago. Cara, mas o Atari era legal. Você entendeu? E daí eu fui. Obrigado. Fui querer mostrar. O primeiro Lost, cara. Foi que é verdade. O Pitfall não tinha fim. Eu ficava até 4 horas da manhã. Eu não acompanhei, cara. Mas falaram que foi uma bosta, né, gente? Só sabe o que era o foda do Pitfall? Se você fosse. Mas dá licença só porque eu tô falando. Eu não vi. Então tá. Você tá participando sozinho? O programa é teu? Ah, tá. Pensei que era uma coisa só tua. Alguém assistiu o final do Lost? Graças a Deus, eu nunca assisti nenhum. Claro que foi uma porcaria. Falou que quem assistiu o último episódio se arrependeu. Sério? De ter acompanhado todas as temporadas. Porque, na verdade, tipo assim, de todos os mistérios que tinha, foi resolvido 90%. Tipo, ficou uns 10% que não foi resolvido e, tipo, ninguém sabe o que é. Não, mas isso é legal. Só falar do Pitfall ali. Porque era. Você ia por cima ali. Tá, tinha uma sequência. Daí você ia por baixo, você uma tela pulava 200 telas. E você não sabia a sequência lógica. Pra eu descobrir que tinha que pisar em cima da cabeça do jacaré pra você não. Lógica, né, querido? Um botão. Afonso, que lógica que você quer que tenha? São dois senhores aqui conversando. Vamos deixar. Até cabelo branco já. Eles conversam sobre o Atari tão bem, né? Deixa eles falar que daqui a 10 minutos eles vão estar falando de novo desse assunto. Eles vão ter esquecido o que falar. Som 3 em 1 com Vitrola. Nossa, Vitrola. Da Fran. Fran. Filtros Fran. Tem filtro pra. Minha ex-namorada, minha irmã era Fran. Não, é verdade. Tem uma informação. Rádio não, eu não conhecia esse daí. Ó, pega uma coisinha um pouquinho que a gente. Cara, é uma coisa. Não, mas são três em um, cara. Tinha rádio. Rádio, gravador de fita. O gravador de fita e a vitrola. Olha, vitrola, hein? Que coisa mais linda. Com disco. Cara, mas propaganda, ó. Vitrola. CD é legal, mas o som do disco, aquele chiadinho, é bacana de ouvir aquele chiadinho. Com certeza. Tanto que hoje em dia, ó, Madonna lança. Televisão sem antena. Não, tem só por causa do chiadinho. Madonna lança vinil até hoje. Kid Vinil. Kid Vinil. Eles fizeram. Kid não é mais Kid, né? Não. Kid Vinil. Kid Vinil. Tem gente que lança vinil ainda? Tem, Madonna. Eu tem. Lanço um. Tem isso que não vende, isso que não vende, né? Tem gente que é colecionador, né? Vamos lá. É, agora saindo em tecnologia um pouco, alguns acontecimentos. Alguns, gente. Eu listei alguns. Pega só você... alguns só. Não, é muitos. Acho que só alguns é bom. Acho que alguns fica bacana. Seleciona um só. AIDS. AIDS. Já tive. Eu tive, cara, ainda bem. Mas que eu sarei. Mas depois você pega uma vez, não pega de volta, também? Né? Você sarou tomou também? Tomou a vacina? É. Não, porque é, sarei, graças a Deus, eu e sarei, não pega de volta. Não pega. Igual cachumba, foi pro saco. Eu fiquei com 12 quilos, fiquei igual a Padilha, daí sarei. Mas agora tá horrível. Agora você pegou o cachumba no nariz. É, AIDS matou... Cazuza. Fred Mercury. Renato Russo teve AIDS. Muro de Berlim. Porra, mano, para de deitar na mesa. Eu não vou me encostar mais. Né? O AIDS não é o AIDS egípcio que passa, né? AIDS, né? AIDS egípcio. Afonso. Ué? Eu converso com Tchai, ele, Afonso Padilha. É a lógica, tem que ir por dedução. Por dedução, você faz links. Sou Sherlock Holmes. Xerox Holmes. Eu sou Xerox Holmes. Vai cansar, tô deduzindo. Vai. Muro de Berlim. Caiu. Matéria AIDS? Não, você tá falando AIDS, matou tal, fulano. Cara, e Muro de Berlim. Foi um marco, né? Muro de Berlim, tanto que... Muro de Berlim, ficava, pra quem não sabe onde fica Berlim aí... Tiago, onde fica Berlim? Fica ali onde tinha um muro. É só pesquisar onde tinha um muro, você vai saber onde... Sabe a China aí que tem um muro, a muralha da China? Atravessou aquele muro, tem uma cerquinha, ali fica o muro de Berlim. Ali tá escrito aqui, Muro Berlim. De Berlim. Aqui jaz. Exatamente. Só que o que eu acho aqui meio jaz, idiota, assim... Tem gente que tem em casa, um amigo meu, olha aqui... Que é isso? Um pedaço de tijolo. É do Muro de Berlim. Ele pagou não sei quantos dólares por um pedaço do muro num saco plástico. Era da construção do pedreiro ali e o burro pagou por isso. Posso falar uma coisa? Eu vou ver. Eu tenho cimento ali, fala do Muro de Berlim. Seu chapisco. Falar é chapisco, tá, depois deixa pra depois. Se eu conseguir, vou colocar no site. Tem um no eBay, não é? É o Mercado Livre lá lá dos Estados Unidos. O eBay estão vendendo os pregos. Pedreiro que pregos do Berlim. Os pregos e a madeira que Jesus Cristo foi crucificado. Ele colocou os pregos de Jesus Cristo, os reais, últimas unidades. Últimas unidades, quantas não tinha Jesus? Prego branco, prego novinho, assim, tipo, tava na foto, assim, o cara veneno. Como é que é o nome daquela deusa que tinha um monte de braços? A Shiva. É da Shiva, então, porque foi só dois pregos pra Jesus. Ele tinha quantos braços? Shiva é do México, Shiva, né? Shiva é do México. Shiva é o whisky, Shiva. Não, Shiva é do Mortal Kombat. Morte de Tancredo Neves. Nossa, essa só deixa eu chorei Neves. Muito. Tancredo Neves. Quem foi Tancredo? Sabia que tão fala que ele não se que mataram ele? Sério? Eu não sei. Tancredo Neves que era é um que é um mistério, sim. Thiago, vamos mudar esse momento de cultura pra eles ou não? Eles não sabem, né? Eles falam de Tancredo Neves. Trabalhar eles falam em boca cheia. Como se escreve Tancredo Neves? Cara, Tancredo sabe Neves. Quem que foi primo Tancredo Neves? Quem? Dominominável Homem das Neves. Abdominável Homem das Neves. Abdominável foi. Abdominal Homem das Neves. Foi primo ou não foi primo, Diário? Foi primo de segundo grau, na verdade. Foi primo de segundo grau. Cara, você é o Tiririca do podcast. A importância. Tem um parente muito próximo de Neves aí, vocês falaram. Que faz stand-up. Zé Neves. Muito bom. A importância dele foi porque Getúlio Vargas era um cara que se suicidou, morreu quando estava na presidência. Se suicidou a si mesmo. E agora o Tancredo Neves também morreu quando estava na presidência. Então foi o segundo presidente. Agora ou anos 80? Ah, anos 80. Ah, bom. E o Getúlio Vargas tem uma rua aqui, Avenida Getúlio Vargas. Tem, só aqui, todo lugar. E o Tancredo Neves não tem. Neves. Mas o que tem a ver o Tancredo Neves com o Getúlio Vargas? Agora você vai ter que explicar. Os dois são presidentes. Os dois são presidentes que morreram. Olha, morreram no cargo. Eles morreram no cargo. Eles morreram. Mas eles estavam no horário de expediente? Foi bater o cartão e deu um ataque. Nossa, ele trabalha tão bom que morreu na serviço. Criação conseguiu? Da nova Constituição. Vou passar isso aqui meio rápido. Não, para, política para. Explica porque a gente não sabe. A Constituição existe até hoje, pode dizer, sabia? É a mesma Constituição, que é a lei que a gente vê até hoje aí, foi criada em 88. Mas é que a gente não consegue. Não, mas Brasil não costuma funcionar. E olha só, a gente não conhece porque os políticos fazem as leis para privilegiar eles mesmos. E o povo só toma no cu. Tá bom, vamos no momento sério, já passou. Ah, mas daí nós já estamos falando. Acho que isso daqui já é um programa de humor, né? Já é. Prostituição, não tem nada a ver com prostituição. O que você trabalha, meu amigo? Não posso fazer nada. Michael Jackson lança Thriller, 1982, e foi o disco mais vendido de todos os tempos. Olha só, cara. Foi um trailer só, depois que ele fez o filme. Muito bom. Nossa piada. Thriller, entendeu? Nelson Piquet é 3 vezes campeão na Fórmula 1. 81, 83 e 87. Ele era preto ainda? Que preto? Na época o único preto que deixou de ser preto foi o Pelé. É, burro. Nelson Piquet não era preto. Não. Tô falando no Michael Jackson em 80. Ele era preto. Ah, tá. Nossa, você tá atrasado, hein, mano? Nelson já mudou, você ainda tá falando... Mas ele era preto? Ele era preto naquela época? Ele era pretinho ainda. Ele pegou 20 mil. Nelson Piquet é cabeleireiro, né? Ele é. Ele pegou vitiligo e ficou branco. Pequeno e o Ayrton Senna nessa época dele. Não era nada? Não, ele até ganhou o bicampeonato, mas ele vai entrar no programa anos 90. Falei também que o próximo programa vai ser anos 90. Foda-se. E o Diretas Já. Que depois ia ser. Linha direta, né? O programa aí, né? Deixa eu só explicar. A gente já chega aí nesse ponto. A gente ia chegar, mas ele já chegou. Por quê? Direta já é o quê? Você tá conversando com a pessoa, ela falou na cara, direta. Ele foi. Lembra? Entendeu? E fez época, olha. Aí que é nesse ponto que eu queria chegar. Nesse ponto. Você chegou ali, ele chegou lá e a gente vai chegando. Porque fez época. Porque era linha. Não era direta. Não, se era Charles, fica até mais meia-noite. Não vai. Deixa eu ver até onde isso vai dar. Desculpa se a gente tá surfando nas ondas dos anos 80 aqui, tá? Desculpa se a gente tem cultura. Desculpa se a gente sabe conversar. Direta já? Direta já. TV! Vamos falar um pouquinho de TV dos anos 80. Eu comprei uma Telefunken pra mim agora. Sério? 14 polegadas pra assistir a Copa, né? Rapaz. Eu aproveitei, eu esbanjei. Esbanjou, Thiago. Tinha um vizinho meu vendendo, eu dei meu iPod pra ele. Mas fiz 40 prestações de R$200. Mãe, posso dar um negócio pra ele? Aí pode dar, sim. Pai, fala pra televisão. Nossa, foi maravilha, hein? Conseguiu. Você ganhando, amigo. Na época a gente tinha poucos canais, né? Não tinha TV a cabo. Que canais tinha naquela época? A do 12 sempre existiu? SBT? A 12, 11, todos existiram. Não tinha canal. Educativa é nova, tem uns novos aí. Então tinha Manchete. Tinha uma revista chamada Manchete, que canal era? Eu trabalho com números. Manchete, eu jogava muito vôlei e dava muita manchete, né, querido? Nossa, eu tinha muita manchete, eu recortava o jornal e guardava pra mim. Eu morava do lado da Manchete, né? Lá em São Paulo. Sério? Na época eu morava em São Paulo. Você morava em São Paulo? Eu sou paulista. E você é retirante aqui no Paraná, então? Bem que eu vesti uma caneta. Manchete. Veio no pau de arara, como você veio pra cá? Eu vim de Cometa, né? Vim de Itapemirim. Eu vim de lá. Pequenininho, Bretanha. Na época não tinha TV a cabo, minha TV era TV aberta, né? Na época não tinha TV, querido. Tanto desculpa que... tá jogando tua cara, tá mostrando a realidade da maioria dos brasileiros. Na época não tinha TV. A minha TV era aberta, até porque vivia queimando o fusível de dentro, ela vivia aberta atrás pra gente. A nossa era fechada, pegou numa caixa e fechava ela pra economizar luz. Não, a TV. Xuxa! Nossa, a gente tá disputando. Tá, eu lanço uma bosta, o Afonso, o Márcio, o Vitor Hugo. Xuxa foi o... Cara, a Xuxa eu comia muito, cara. Nossa senhora, foi aí muito. Anos 80 foi o primeiro filme pornô da Xuxa. E eu dediquei muitos pra ela. Como é o nome? Amor Estranho Amor. Amor Estranho Amor. Paquitas, delícia. Paquitas. Meu sonho era ser uma paquita, sabia? Ah, é paquito, né? Lá daquele chocolate de paquitos. Paquitos? Não, tem tequitos que... Não, é traquinas, é bolacha traquinas. Ah, é bolacha traquinas. Confundido. Qual que é? Mais programas. Xuxa tinha o Dengue e o Praga, lembra? Dengue e Praga, é verdade. Lembra, tem no YouTube isso, um dia que pegou fogo, o estúdio dela. Cara, o dia que pegou fogo na nave da Xuxa, foi muito engraçado aquilo. Nos anos 80, nossa, mano, pega fogo, você acha engraçado, vou jogar fogo criança, na tua casa. Mas passou ao vivo esse programa? Não chegou a passar na TV? Acho que... Não, era ao vivo, até morreu umas 3 crianças. Não, será que foi ao vivo isso? Cara, acho que foi sim, cara. Acho que o programa dela não era ao vivo. Foi gravado, no YouTube tem. Não, vamos passar esse fogo de novo porque ficou ruim. Volta. Sérgio Malandro. Fogo. Volta, Sérgio Malandro. Glu, glu, fazendo stand-up hoje, Sérgio Malandro. O Sérgio Malandro que na época já era velho, né? E na época, 80, ele já era idiota. De cada 10 palavras, 9 era glu-glu. Até hoje continua assim. E a décima era Ha! Tinha a Bilu Teteia também. A Bilu Teteia era só de vez em quando. Conheci um capeta em forma de guri. Tinha Portas dos Desesperados, que ele fazia a criançada se fuder. Ah. Nada, nada. Ó, o jacaré, grita, grita. Ah, virou? Mas eu gostava, virou? Eu achava ele engraçado. Eu achava ele legal. Eu melhor que a Xuxa. Eu achava até eu transar com ele. Aí eu... Cortei relacionamento. A pizza chegando. É, a vamos... pizza falaram que era quanto? R$16, tu vive pagar R$24 pra entregar na fazendinha, o cara cobra. Continuando. Paramos aonde? Paramos no Sérgio Malandro, né? Ha! Maravilha. Só fazer um adendo aqui que eu ainda tô comendo, tá, galera? Ah, essa pizza tá boa pra caralho, viu? Bozo. Alô, Bozo, criançada. Papai Papudo e vovó Mafalda. Lembra disso? Eu mesmo. Bozo aqui. Que horas são? 5h60. Nossa, eu vi isso na TV. 5h60. Eu sou um velho, praticamente. O Bozo. A vovó Mafalda que depois. A vovó Mafalda que depois foi trabalhar como produtor do Ratinho, né? Produtor do Ratinho. A vovó Mafalda era um homem. Era um homem. Era um hermafrodito. E o vovô. Papai Papudo era o cara como do. Como você acha que as crianças levantavam agora que ela. Levitava agora que ela. Era o cara da pegadinha. Colo, né? Papai Papudo? Era o cara da pegadinha lá, papai não lembro. Papudo, não é o Ivan, é careca, outro. Né, Papudo? Tinha dois sem fazer o Ivan. E no Bozo tinha a propaganda, tinha as mesmas brincadeirinhas que a Maísa faz, tipo batalha naval. Você ligava lá e ficava. A3! Pá, navio, água. Batalha na valsa. Show de calouros. La la la la la la la la la. E Sérgio hoje Malandro era jurado. A gente devia ter feito a abertura do show de calouros. Acho que podia fazer, dá pra fazer ainda. Edito. Vocês lembram? O Bozo também, que teve aquele cara que trabalhava no. Como é que é o nome daquele programa? Que cantou DuckTales. Que chuta lá, que tinha uns programas de chutar a bola. Alborguete. Alborguete, Alborguete. O cadê? O Ratinho. Paulo Ricardo. Ricardo alguma coisa que tinha no SBT. Ricardo Gomes. Que cantou a música do DuckTales. Que botava o marido lá, tipo, de troços, tampava o olho dele. Ele faz o sorteio da Mega Sena, até hoje ele é aquele cara. Vai direto. Ele foi no Mega Sena, né? Ele dois bolsos, eu sei que é. Luiz Ricardo, não é? É Luiz Ricardo. É Luiz Ricardo. Luiz Ricardo, é isso mesmo, é ele mesmo. Ele que era o Bozo? Um dos Bozos, era um dois. No show do Calouros tinha Araci de Almeida, que ele falava... Quanto vale o show lá? Vai levar 10 pau! Uma véia retardada. É, prima da Cibela Labanian, né? Tinha o... Putz, como é aquele cara que segurava uma palma, namora bem feio? Pedro de Lara, um ícone. Pedro de Lara, que eu achava um dos caras mais bonitos do Brasil, hein? Pena que faleceu. Pedro de Lara era mais feio que chacado no cu. Como não? Tinha um outro cara que faz parte da revista de fofoca agora. Nelson Rubens. Leão Lobo. Leon tinha Lobo. Flor, que era uma loirinha assim. Leão Lobo era só Leão. Dizia, né? Que era virgem. É. Ela se dizia virgem. Décio Pitinini. Décio Pitinini, era esse? Décio Pitinini. Wagner Montes. Que é o Lego, né? O famoso Lego. Wagner Montes, perna mecânica. Que fez o Tropa de Elite, né? Wagner Montes. Fez Tropa de Elite, né? Sônia Lima. Que hoje apresenta o programa, né? Você manageava a Sônia Lima na tua época? Topa tudo por dinheiro. Topo. Me dá alguma pizza, já tô querendo te dar o cu. Eu que peguei a pizza, Padilha. Vai dar o cu pra mim. Não, então não. Se oferecer o Vitor Hugo, ele aceita? Topa tudo por dinheiro. Tinha as pegadinhas. Foi o precursor no Brasil das pegadinhas. Pegadinhas era genial, né, cara? Ivolanda levava um cacete, ele apanhava na rua. Hoje em dia tem as pegadinhas eróticas, né? Quem foi que olhou o Ivolanda picantes. O Ivolanda é engraçado. Será que pelado ele é mais? Porque é muito idiota. Você postou no Twitter. Eu dei um RT só pra puxar seu saco. Só pra fazer moral, né? Só pra fazer moralzinha pra poder te comer. Pros meus 10 seguidores. Falar em topa tudo por dinheiro não é nos 80, mas o cara ganhou ontem um milhão de reais. Eu estou com sono até agora que eu fiquei acordado. Eu vi também, cara. Contra 100 do Roberto Justus, o cara deu um milhão. Eu não precisava assistir porque o Vitor Hugo tava comentando lance a lance no Twitter. É verdade. Não, mas olha voltou só. Voltou pros 900 seguidores. Olha a coragem do cara. Você tem 500 mil reais. O cara fala, você quer 500 mil reais ou a galera? Teu cu que eu ia pra galera? Eu pegava o dinheiro pra mim, cara. Não, lembra do show do milhão, era assim. Cara, se arriscasse, tem que ser. Só que assim, ó, sabe o que eu percebi? No show do milhão, a última pergunta. Eu ia chegar até 500 mil. a última pergunta, por exemplo, lá era sempre uma pergunta fácil, de certa forma. Quantas letras tem ordem e progresso? É. Tipo, é pro cara se confundir. Ali não, ali não. Cara, fodida de política. Essa de Queiroz, a resposta, pra mim, que essa de Queiroz era uma escritora. Essa. Se fosse escritora, era esse. É, não tá certo. Vamos voltar pros anos. Vamos lá. Aí, esse daí Portas da Esperança. Bosta. Porta. Vamos abrir as portas da esperança. Eu quero uma coisa muito ridícula, né? Porque ele sempre tinha uma coisa muito podre. Sempre ganhava. E quando o cara... Uma bicicleta, olha que esperança, olha que você tem. Vai procurar ele nesse ano pra você ver que ele tem um omelete. Sua esperança resume a isso, pior que é verdade, né, cara? Era muito... uma coisa bosta, né, cara? Tipo, o cara quer um Atari. Daí, um ano depois, saiu o Super Nintendo. Aí foi de novo lá, né? Porta de Esperança. Vê se ele conseguia a esperança dele, que ele perdeu no dia que ele ganhou um Atari. E o Clube do Bolinha. Não sei imitar, desculpa. No clube. Nossa. Quem que você tá falando aqui? Clube do Bolinha. No Clube do Bolinha. O Bolinha era um Faustão, só que da Band. Era o Chacrinha. Era o Chacrinha, só que da Band. É. Namoradinho da Luluzinha, né? Isso. Chaves e Chapolin nasceram. Eu odeio Chaves. Eu sei que eu vou ser apedrejado, mas eu não consigo rir no Chaves. Todo mundo ri, mas eu assim não. Assim como a gente não, eu não consigo rir de você. Tá bom então, Chaves. Tá bom então, Chaves. É sempre a mesma coisa, Chaves, cara. É o Zorra Total da época. Porque você tá assistindo o mesmo episódio, né? Ah, é. Minha mãe gravou e eu via todo dia mesmo. Acho que deu um trauma disso. A gente aprendeu muita coisa com o Chaves, né? O que é uma chifurímpula? Quem é que não sabe o que é uma chifurímpula? Graças ao Chaves, né? Chaves, momento de um minuto de silêncio pro Chaves. Aí ele não morreu, né? MacGyver. MacGyver, com parede de fósforo, uma bomba atômica. Eu sou da época que no domingo passava MacGyver 6 da tarde, aí até às 7. Não, Faustão, acho que nem era nascido na minha época. É. Aí, nossa! É verdade, Faustão não, ele tava no Falou. Perdido da noite. Perdido na noite. Aí às 7 começava os Trapalhões com os 4. Cara, os Trapalhões era alopicete da Patrana, era muito legal. Os 4 era legal. Imitando a Maria Bethânia, né? Ele tá imitando o Luiz França imitando o Didi. Sabe o que lembra do... É dessa época, Manimal. Que aparecia a mão dele e fazia assim, ó. Ele virava uma ele virava uns animais, assim. Virava uma pantera, virava não sei o que. Não, esse não. Não, Manimal era o nome. Não, esse não, esse MacGyver, não. Você lembra alguma coisa do MacGyver, Thiago? Não. É que vocês não são dessa época. Não. Tira essa época também. Todo mundo legal que eles fizeram um programa pra eles. Pra eles, estão... Cara, não lembro se o quadrão classe A vai ser refilmado vai, agora. Daí, quando refilmar, a gente comenta daí, tá bom? A gente volta nesse assunto. Ah, tá. Super Vic. Super Vic, grande. Era uma menina. Não, era um remédio pra rouquidão, Vic Vaporub. Ah, então essa ninguém lembra, então eu vou pular. Não, eu lembro, Super Vic, eu me lembro. Era uma menina, que daí era uma criança normal, tinha só que era robô. E tinha um genérico, né? Tinha Primo Cruzado, eram seriadinhos que passavam. Aí fizeram o genérico, é o Vic Vaporub. Super Vic, Primo Cruzado, Jesus. Fofão. Fofão. Eu tinha medo. É Fofão. Todo mundo tinha medo, né? Eu vou te dizer, porque eu não dava, eu nunca quis dar um beijo no rosto do Fofão, né? Porque ele tem uma cara de saco, né? Mas... Pera aí um pouquinho. Ninguém tava prestando atenção, por favor. Eu sei a música do Fofão. Vai lá. Então, canta a música do Fofão. O meu nome é Fofão. Eu vou te dizer porque eu nasci na Fofolândia. É por isso que eu sou diferente de você. É o Lula, né? O Fofão. Seu nome é idiota, não sei por que a gente presta atenção no seu narigão. Não sei por que ele fez agora a Marília imitando o Fofão. Anos Incríveis. Ninguém assistia essa. Kevin Arnold. Cara, eu Kevin acho... Costner? Não você sei. Assistiu? Não. A Mulher Melancia tem uns anos. Pula, incríveis, grava. Né? Pula. Manchete. Rede Manchete. Você em primeiro lugar. Revista? É, a gente já falou, já né? Falou, já falou? Zebrinha do Fantástico. Zebrinha do Fantástico. Coluna do meio. Era legal. Ah, esse eu vi um videozinho esse tempo. O que é? Então, como que é? Explica pra era os jogos da rodada, daí ele falava, eu não entendi o que ele falou. Fala com a tua voz, mano, pra você imitar. O time da casa, o time visitante e a coluna do meio quando dava empate. Então o jogo lá, São Paulo e Corinthians. Aí deu, por exemplo, 1-1. Jogo 5, Coritiba 0, Iguaçu 0. Olha aí, Zebra, coluna do meio. Que tinha a lotérica. Ah, deu um exemplo assim, hoje tem Atlético e Atlético Goianiense. Se o Atlético Goianiense ganhar, ela fala, deu zebra. Milagre. Não, deu zebra, que é o zebra isso. Ah, é, porra, Mara Maravilha. Virou evangélico. Ó, bati muito. Várias pessoas que deram tudo que tinha que dar na bunda, tudo virou evangélico. Regininha Poltergeist achei um absurdo. Ela fez filme pornô, agora que ela virou evangélica, ela falou sexo só depois do casamento. Falei, ah tá, então. É. Você foi casada com cada ator do filme que você fez. Eu não entendo por que a pessoa faz de tudo e daí vira evangélico. Por quê, Pati? Porque só faltava virar evangélico. Já tinha feito de um tudo. Aí ela foi passar sacolinha. É. TV Animal. TV Animal. Que ganha mais. Vai lá, TV Animal. TV Animal, aí, tipo Discovery Channel da época, é isso? Não, tipo você é um animal. Não, então ninguém lembra. Então... Nossa, eu tô sendo ofendido aqui. Pula. Nossa. Magoei. Sai, então sai do meu colo, então. É, passa ou repassa? Passa ou repassa. Nossa, passa ou repassa. Eu até agora não sei porque isso aí é brincadeira no colégio. Todos os colégios. Celso Portioli. Alguém contou. Só que na época, os primeiros foi o Gugu. Era o Gugu. Tinha 25 anos de idade. Viva a noite. Passa. Como é que era lá? Passa ou repassa? Você vai passar a resposta. Vai passar no domingo! Boa, Rudy! Rudy. Me deu o Rudy imitando o Gugu. Peão da casa própria. Peão da casa própria. E aquele programa, não sei se foi nos anos 80, aquele Tentação. É, até foi nos 90, mas nossa, também... Nossa, era um programinha, né? Ficava aquele pessoal segurando aquela maçãzinha, mano. Aham. Era muito escroto, né? E tinha o que passava em junho, que era o pinhão da casa própria. Muito bem. Tá bom. Alf, o E Teimoso. Nossa! E é legal que ele tinha uma ideia, E Teimoso. Era muito escroto, né? Não, mas era bom. Mas eu achava legal, cara. Legal. Ele tinha um poder legal. O Alf sempre tinha... Era inteligente. Eu sei imitar o Alf, eu sei. Sério, deixa eu só falar. Pera aí um pouquinho. Você imita o Alf? Recebeu o Alf aqui. Alf, conversa com a gente. Gatinho, venha completar o meu sanduíche. Era legal. Era assim mesmo. Olha, só o nariz pelo menos é igual. Aí, ó. O nariz dele é do Muppets. Do Gonzo. Novelas. Novelas vão passar bem rapidão. Vamos pular, porque isso é coisa de mulher. Né? Não, eu vou. Não, eu só passar. Pra falar o que passou na época. Cambalacho, Que Rei Sou Eu, O Salvador da Pátria, Sassaricando, Selva de Pedra, Tieta, Tititi, Top Model. Tieta tem que falar. Tieta porque... do caralho. Era um... era Tieta do Agreste, mano. Era mais pornográfico do que... Era mais pornográfico que o Emanuel tinha. E tinha a malhação da época que era Armação Ilimitada. Tinha Juba e Lula e Zelda Scott. Tinha uma novela que é dessa época, acho que não tá aí. Chamava Zelda? A Gata Comeu. Cristiane Torlone, naquela época, uma gostosa perdida numa ilha, tipo Lost da novela. Era legal. Tudo Zelda. É Lost agora. Você não sabe, você tá tudo sem criatividade, você joga tudo no cu do Lost. Propagandas, teve o primeiro sutiã, a gente nunca esquece. Isso, teve uma que eu vou fazer a musiquinha. Verdade, aqui, que eu uso o meu até hoje. Você lembra dessa na aqui, casa ó? Um bof, eu... Ó, essa aqui, ó. Laleli, lolo, patinador. Tinha. Tinha aquela assim, Deep Link, era um pirulito que você molhava o pirulito no ficava estalando. Assim, num pozinho. Sentado. Jotalhão, que era... Uma vez eu molhei na areia. Ficou... Como... E essa aqui, ó, Jotalhão, que era do extrato de tomate sica, aquele elefante. Ele ficava na lata. Avá. Sério? E eu pensando que você comprava mais tomate e ele ficava no mercado. Sentado na calçada de canudo e canequinha, tublet tublin. Eu vi uma bonequinha tublet tublin fazendo uma bolinha tublet tublin. Bolinha de sabão. É dessa época, é. Beleza. Tublet tublin, vai tomando seu cuzinho. Tem, cara. Filmes das épocas. Filme das épocas. Olha quem está falando. Nossa. 89, 1989. Cara, na época era engraçado. Fui rever esses dias, achei uma bosta. Não, mano, eu acho legal. Até hoje passa aí toda semana. O clássico. Não, o clássico. Eu troco no SBT. O clássico. Qual que é o clássico de filme dos anos 80? Vai, cada um falou. Um filme dos anos 80. Fala aí, o que vem na sua cabeça? Que marcou aqui, o filme que marcou na minha vida. Um clássico. Eu sei, mas fala. Olha quem está falando. De Volta para o Futuro, ou Goonies. Ah não, Curtindo a Vida Doidada. Curtindo a Vida Doidada. Mas não. Qual que é o clássico? Alagoa Azul. Alagoa Azul. Brook Shields. Brook Shields, cara, 1981. Tinha uma coisa que era gostosa, né? Como Rio Tietê. Brook Shields, que na época era gostosa, já. Hoje tá velha já. Chuck, toda mulher que era gostosa. Chuck Norris. Chuck, o brinquedo, Chuck, o brinquedo assassino foi da Bela. Ficam gostosos. Oh, Chuck é dos anos 80? O primeiro. A volta já foi nos anos 80. O que era muito ridículo, né? O Chuck era, acho que um dos filmes de terror... Mais idiotinho. Mais idiota. E hoje o Chuck vai ter que sair mais cedo pra ir no jogo do Atlético. A noiva do Chuck tinha. Lembra da noiva do Chuck? Tá, mas você já é dos anos 90, querido. Vamos voltar pros anos 80. Top Gun. Asas Indomáveis. Do caralho. Tom Cruise, né? Tom Cruise. O outro cantando a música, ele nasceu com o Mad Max. Puta, Mad Max. Rock Balboa. Rock 1 dos anos 80. Nossa, Rock 1 é 80. Rock 1 é de 80, é sim. 80. É? Ó, esse filme Stallone escreveu, dirigiu e participou. E apanhou muito. E apanhou pra caralho. E ele falava... E ele deve ter pensado, né? Caralho, qual é o objetivo desse filme? Eu escrevi, eu dirigi e eu só apanhei o filme. Ele é burro, né? Não, tem uma hora que eu corro. Ele bate em mim. Os caça-fantasmas. Ghostbusters, legal. Gus Fernandes. Ghostbusters, grande bosta que você tá falando. ET, o Geleia que hoje em dia faz stand-up pelado. O apelido do meu irmão é Geleia. E aquele filme, Ghost, ele é Além da Vida, é também anos 80. Anos 90. Já tá no roteiro dos anos 90. Já, hoje e a música do Ghost, como que é a musiquinha do filme Ghost? O Afonso sabe. Não, essa é o guarda-costa. Ghost é... I want to be free. Nossa! Querida, encolhi as crianças? Rick Moranis! Depois teve a querida, estiquei o bebê. Ele fez encolher as crianças dois, que era dentto da casa dele, que era mais uma parada. Cara, era eles genial, andando, mas é que não foi genial. Eles andando genial. No gramado, aí acharam um pedaço de bolacha, aí, brigando, nossa, com a formiga. A ideia é genial, a ideia é genial. Era muito foda. A ideia era diabético. Né? A ideia era genial, só que o filme... A ideia era genial, mas quando botaram em prática, não sei. E por último, De Volta para o Futuro, né? Que daí a gente já falou. Então aquele ator, como que é o nome dele, que ele tem agora, ele tem parte. Jamie Foxx. Ele tem uma doença. Jamie Foxx? Pode procurar o livro dele. Aquele velho. Michael J. Fox. Não, Michael J. Fox. Ele tem um livro. Tentei e-mail. Esse cara é aquele velho. É superação. É o livro dele. Isso, ele. E o ele escreveu um livro com o Parks. Quem era o cara que fazia o cientista? Quem fazia o cientista? O cientista era o... Não é o Raul Júlia, né? Raul Gil, não. Raul Gil. Raul Júlia. Vamos aplaudir. Ah, banquinho. De volta para o futuro! Você não assistiu. Tá, enfim. Enfim, vai. Na escola. O cientista tá vivo ainda? Vai. Na escola. Steven Spielberg. Não, na escola. Quê? Steven Spielberg. Steve nos pubs, eu entendi. Ah, um filme do Steven Spielberg. ET. Estojo automático. Aquele estojo. Tô falando de escola já. Aquele que você abria. Tinha uma. Tinha uma. Eu acho que eu me senti humilhado que eu era pobre, não tinha. Não, então, eu colocava na sacolinha do mercado. Você... Como é que você sabe? Saiu uma régua, saiu um compasso, saiu um monte de coisa do estojo. Ah, assim. não tinha. Não lembro, então eu beleza. Tinha um amigo que tinha, eu dei um tapa no orelha e derrubei. Anos 80, régua com letra. Régua com letra. Aquele que você escrevia a letra A, você fazia o texto com... Ah, isso tem até hoje, mano. Tem. Mas foi criado. Tem até hoje, esse é aquele que, nossa, que foi criado. Mas todo mundo tem vergonha de comprar. É. Escuta, e o negocinho que você anda na rua. Meu nome certo. Ei, uma regrinha que você põe a caneta aqui, vai rodando, ela faz um monte de coisa. De risquinho, né? Isso daí tem pra vender na Rio Barbosa, lá o cara que vem. Lápis de tabuada. O mesmo cara que vende tudo. Lápis de tabuada é foda. Né? Uma caneta, esse cara é caneta gênio, né, quatro cara? Cores, aquela Bic, que tem verde. E tem a 10 cores. Cara, caneta 10 cores. Quem é que usa 10 cores? Escrevia desse jeito. Mas hoje tem caneta tabuada, você tá tirando sarro. Caneta tabuada. E tem uma que é dessa época, não sei o nome. Caneta que apaga, tinta apagada. Caneta borracha. Tinha uma que você. Tinha um nome, era. Hoje em dia tem cabeça pra baixo, que tinha uma modelo desenhada. Gráfico desenhando. Saía a roupa dela. Você girava assim e caía a roupa dela. Da hora. Caneta. Bati muita punheta olhando. O ruim que foi durante a aula, né? Daí a professora pegou. E o foda, é que eu fui usar a caneta na mesma mão que eu bati a punheta, machucou tudo meu pinto. Foi ficou todo azul, não sei porquê. Eu confundi, eu tava escrevendo com o pinto e batendo punheta na caneta. E eu tava reclamando ainda, tá ligado? Essa caneta não tá funcionando, começou a sacudir a caneta. O cara falou que era tinta infinita. O cara falou que, nossa, o cara me zoou, tinta mano. É. Puta, isso daqui, cara. Não se emociona, Márcio. Márcio. Mas, fala pra mim. Mimeógrafo. Pra rodar prova. Pra rodar aquele provas. Cheiro de álcool, cara. Era foda. Ah, o. A pessoa vai lá, vai ter prova. A criança já colocou no Nelson Freitas. Nelson Freitas, ele falava. O Nelson Freitas tem o stand-up dele, ele fala assim: ah, a gente fazia a prova com mimeógrafo e era ruim porque as crianças chegavam uma hora e estavam tudo chapadas. Na hora da prova, as crianças estavam tudo. Oh, passa a cola aí, mano. E uma coisa que saiu naquela época foi a caneta quilométrica. Essa aí, a caneta simpática por um preço milimétrico. Nossa. Como que era? Mano? Nossa, velho, era esse o slogan? A caneta era caneta pique, normal, só que era famosa. A caneta simpática por um preço milimétrico. Que, com, a caneta conversava com você? Essa? Ela te respondia, falava, oh, você é muito gente fina, querido. Bora, roupas da época. Calça, tênis, boca de sino. Tênis, bamba, conga e quichute. Só tinha... E chinesinho do Paraguai. Chinesinho do Paguai. É, quichute eu tinha. Dockside Samelo, usava pra caralho também. Hoje tem, né? Não, isso é pra Playboy. Não tinha, querido. Aí pra menina, aí eu peguei coisa aqui pras mulheres, às vezes algum ouvinte vai se identificar, a Melicinha, que eu acho que as meninas... Ah, eu comi a Melicinha. Eu comi ela. Delícia, a Melicinha é a Fabrícia, né? A Melicinha. Polaina. Chupa muito, nossa, né, cara? Eu peguei a Polaina, Nossa, mas também, Afonso só podia pegar a Polaina. E faixas na cabeça, os rockstars usavam, a galera usava aquelas faixas na cabeça. Eu usava quando eu caí, eu usava no braço. Vai. Cantores, música. Vamos pra parte de música. Era uma porra. Balão Mágico. Balão. Simone, Jairzinho. Vamos pegar a trajetória dele. Se fuderam. A Simone casou com um rapper que é bandido. Juninho Bill para presidente do Brasil, lembra ele? Juninho Bill foi do Trem da Alegria, não era? Ah, é, Trem da Alegria. Com a Patrícia Marques. Isso. Nossa. Eu não peguei a sério. Trem da Alegria. Trem das 11, cantei muito. Blitz com Evandro Mesquita. Blitz existe até hoje, o Evandro Mesquita. Só que ele só, até tipo, hoje, velho. E é bom, né, cara? Eu acho muito bom, velho. Eu acho muito ele bom. Ele foi um dos precursores das músicas, tipo, engraçadas, assim, com letra. Eu não gosto muito. Eu caí numa Blitz esse dia, foi foda. Milhas e milhas. Tá bom, então, continua aí, Emerson. É ruim que todo mundo falando, tuas piadas não, ninguém tá não, fazendo, entra. Tá não entra. Não, Guilherme bem. Arantes. Nossa! Cheia. É, vai cantar. Planeta! Cheia de charme. Cheia de. Eu só conheço essa da Terra pro meu cara. Ah, Guilherme Arantes! Tinha também nos anos 80. Nossa senhora! Ah, tinha o Blitz. Ah, vai! Léo Jaime. Léo Jaime era legal, o homem pra caralho. De um sucesso só, né? Ainda encontro. Não, ele faz stand-up hoje, né? Escute, ele fez um tempo. Lembra da música dele que era triste? Eu só cantava isso. Que eu quero assim, ó, você. Olha, escutem só, música do Jaime. Você vai de carro pra escola e eu só vou a pé. Você tem amigos a beça e eu só tenho o Zé. Era dele essa música. Nossa, era triste, eu chorava, cara. Eu só tinha um amigo Zé. Depois do Léo Jaime tem a Gretchen. Pirim, pirim, pirim, pirim, pirim. Que naquela época já era feia. Tem o rabo grande. Ela tem 70 anos e o rabo dela continua o mesmo. E eu comia. Comia muito gostoso. Sidney Magal. Comia, até comia hoje. Também. Esse cara é foda, esse cara é bom. Eu comia ele até hoje também. Quero vê-la sorrir. Quero vê-la cantar. Quero ver essa porra. Sidney Magal, que foi um dos... E tem o Sidney Moreira que faz o jornal, né? Que foi... Sidney Moreira, Sidney Moreira. Ele é a própria piada, né? Boa noite. Sidney Magal foi um dos precursores do gaysalismo, né? Do quê? Gaysalismo. Kid Vinil, a gente já falou do Kid Vinil. Baby Consuelo. Detalhe que agora é Baby do Brasil... Detalhe pro nome das filhas. Isso tinha. Olha o nome das filhas dele. Ah, isso é muito foda. Sara Shiva. Zabelê. Zumbi Besouro. Zumbi. E a última vez pra fabricando mel. Nossa, que porra é essa? Nana Chara. E Chara Jojota. Cara, e é verdade, não é piada isso, né? Cryptos Ha Baby. Que é isso? É o nome do filme. É uma bala de Eucalipto, não, de Cryptos Ha Baby. Krishna Baby e Pedro Baby. Pedro esse último Lara ficou Baby. Chateado. Boa tarde, Afonso. Ei, esse Pedro ficou chateado e falou, ô, mãe, pra que Pedro? Ficou puto. Pedro ficou puto. Pedro Baby, mano, que merda. Pepeu Gomes, né, que também era esposo dela. Do Brasil. Juninho Bill, a gente já falou. Simoninha, a gente falou. Tina Turner. Agora acertou. Caralho, velho. Tina Turner participou do filme do Mel... Mad Max. É, o que fez a música. A Tina Turner fez mais um filme também. Foi ela fazer titiolina. Não vê a piada, não. Eu só pensei que ela tinha feito. Bon Jovi. Sucesso, Bon Jovi era bom. Feio o documento. Bon Jovi. Eu tô confundindo com a Minnie Carter de rock. Prince, cara. Purple Rain. Os clipes do Prince é do caralho, velho. Foda. A Lady Gaga falou que se inspira no Prince. Police. The Police. Nossa, clipes perfeitos, né? Você vai ver aquelas dancinhas. Prison Break. Teve também. É, depois prisão. Guns N' Roses. Guns. Foi da foda. Só um adendo pra quem ainda não sabe, nosso amigo Thiago aqui, ele é guitarrista da banda cover de Guns. Cover de Guns N' Roses. E Felipe, usa até, inclusive, até... Para, caralho. E usa até a faixinha na cabeça. Eu sou até feio igual o Slash. Pouquinho mais. Madonna. Like a virgin. Que falou que a... Cara, Nirvana é dessa época? Se ganhar a Copa, vai ficar pelada, né, Madonna, né? Nossa, tomara que não. Cara, você viu a Madonna, cara? Quantos anos Maradona, Maradona disse que se ganhar a Copa vai ficar pelado. Aí o pessoal do Twitter já falou, puta, vai perder pro Pelé de novo, né? Puta, o Negão tem um pau do caralho, é verdade. Enfim. Van Halen. Foi o micro contou. Van Halen. Van Halen, Van Halen, que é irmão do Van Damme. Não, que é primo do Van Helsing. Que descobriu o Cometa Halley. Falou Cometa, vou dar meu nome. Oh. Puta, vou mudar meu nome pra Afonso Pedro, porque eu descobri. Falou merda. Aerosmith. Aerosmith, que tem aquela música que fez o Armagedon, né? Across my eyes. Across my eyes. Across my eyes. Através dos meus olhos. Fure meus olhos. É do latino do meu olho. Together. O... Ele vai lembrar aqui agora. Bonnie Tyler. Total Eclipse of the Heart. Turn around. É música tocada nas boates pra poder fazer strip essa música. Isso, com certeza. New Kids on the Block. Step by step. Boate, baby. Quem fala boates hoje em dia? Nas boates. Traduza o que significa New Kids on the Block. É. Novos. O New. New lá do. Quem todo mundo conhece, Matrix aí. New. New. Kids. Care. Que on the Block. Ir. Na Blockbuster? Nossa! Bate aqui, Afonso. Quer ir na Blockbuster? Foi foda. Foi valeu, não, valeu, hein? Valeu. New tudo. Kids on the Block. Novas crianças querem um livro? Na Book Livre. Ah, viu? Quase acertei. É, Menudo, a gente já falou. Hit. Menina Veneno, você tem... Escuta, daí ele falou de Menudo, mas tinha Menudo. Isso é tremendo. Dominó tinha, né, várias, cara, bandas assim. Pô, acesas. Dominó, esqueci. Yahoo. Yahoo. E o Google. Yahoo tem até hoje quando um site. Quando faz, né, amor, se olha no espelho. Quando faz amor, se olha no espelho. Aí, ele transou no motel, filha da puta, é isso. Batendo pro pinheteiro. Ah, tinha, sabe o que tinha nos anos 80? Sarau. Sarau. Festa americana tinha. Sarau, você chegava até lá. Hoje, até hoje. Você chegava lá, tinha. Um refrigerante, você pode ir em qualquer festa, querido. Você tinha lá, tinha o ponche. Pra você ponche. Pegar no sarau. Não, quando era matinê, era matinê. Tinha o ponche, quando tava frio, tinha um poncho daí. Nossa. Biafra. Biafra. Voar, é... voar. Subir. E por onde for. Nossa, todo mundo vai cantar a mesma música se eu falar agora a palavra. Rosana. Como uma deusa. Mas enganou, viu? Nunca tem. Vai cantar Rosana nas alturas. Ó, artista de um sucesso só. Tetê Espíndola. Você pra mim foi o sol. Tetê Espíndola. É... Foi um só outra. Pra você, que eu não ajudei. Tetê e Neném. Outra é Cyndi Lauper. Cyndi Lauper. Gunis é Cyndi Lauper a música. Tá acabando aqui. Roxette. The Look. Não. She's got a look. Os caras não filme atrás do outro, né? Porque foi o Rock 1 no começo dos anos 80, já tá no Rock 7, já. Meu Deus! Caralho, sim, velho! Nossa, foi um por ano. Tecnotronic. Tecnotronic hoje é Tecnobrega, né? Papetinha, popero. Podia não... Popero. Papetinho, a palavra popero. Doces da época. Doces. Pirulito chupeta. Era um que era bem vermelhinho. Tinha uma boquinha. Isso é coisa de viado, hein? Pirulito chupeta era uma boquinha. Você lembra que era vermelhinho? Hoje em dia é chamado de boneca inflável, né? Bala chiclete. Isso tem até hoje. Bala dadinho. Dadinho. Bala soft, que me afogava. Soft. Era só foi feito pra engolir. Só pra se afogar. Pra fuder. Sete belo. Sete belo. E bolim bola. Um que vinha quatro bolinhas assim dentro de um pacotinho. E block. Tem até hoje. Chiclete block. É, block já era mais pra frente. Chocolates Lolo. Surpresa que vinha com os bichinhos dentro do negócio. O meu veio com a mosca. Eu pedi pra trocar o cara, não deixou. Cigarrinho de chocolate. Nossa, fumei muito. Cigarrinho de chocolate era bom. Foi isso que me deixou viciado em cigarro. Tem uma criança que tá com 2 anos, vocês viram a notícia? 2 anos e a criança fuma. Cara, eu vi a foto. A foto, cara, é muito foda. Ah, não é de chocolate? Não, é de verdade, velho. Mas diz que ela só fuma depois que ela transa, né? By Twitter. Só piada boa, Twitter. Microcontos. Microcontos. Barecola. Olha lá, rapidinho. Barecola. Barecola. Sucesso. Relaxa a piroca aí, Vitor. O que era barecola? Era refrigerante, né? Seven Up? Seven Up é um refrigerante tipo Coca. Mirinda. Nossa, Mirinda era uma boa. Ah, eu gostava de comer a minha Mirinda do colégio. É, naquele patinho azul, né? E tinha a moça que servia que era a Mirindeira. Era. Tá aí. Ah, tá aí. Tá aí uma coisa que eu gostava. Eu sempre gostei. Nesse ponto que eu adesivo Block Monster. Que tinha uns monstrinhos assim. Caralho. Que você era alta de. Você foi riscava atrás. Você assiste Mansão Foster para monstros imaginários? Não. É bom, é legal. Babalu. Babalu tem até hoje. Não, ninguém tá perguntando. De novo. O mundo tem até hoje, a gente. Ah, de novo não, não, de novo não. Já falou, pô. Então, beleza. Chicletes mini, que tinha uma embalagem de um sorrisinho, e era bem que tinha, era uns quadradinhos. Mini, tinha uma parada também, um outro chiclete mini. Ovitos, tá ligado? Aqueles ovinhos? Eu, o Vitor. Era o de novo. Ah, é, tá certo. Ping Pong. Ah, a família dinossauro. Não é, de novo. Não é? Ping Pong. Frutili. É que eu peguei o finalzinho do pistola de suco. Nossa. Tem até hoje. Mercado, velho. Você tem sério? Eu pensei que era uma valorizadora. Mas eu fui comprar na farmácia, o cara perguntou, tem vários formatos, né? Parece um cacho de uva, parece um carrinho, então. Pistola. E era ruim pra cacete. Pirocóptero é dessa época. Pirocóptero, tá aqui. Pirocóptero tem o meu aqui. Tá certo, é. Doce de abóbora. Que era um coração, assim. É, um coração. Até hoje é coração, né? Tem um outro que é... Até hoje é o mesmo formato. Fritopan e Milhopan. Milhopan, velho, Fritopan era bom pra caralho. Milhopan. Milhopan era bom. Milhopan era... Frumelo. Tinha gosto de frumelo. Frumelo, bala. Frumelo. Frumel. Groselha Milani. Nossa. Tubaína. Nossa. Tubaína é ótimo. Gasosa em garrafa de cerveja. Que era tinha. Tubaína, era tubaína. Não, mas aqui a gente fala gasosa. Tubaína era um sabor, né? Tubaína, não, não. Gente, gasosa de gengibre. Era sabor. Como tem gasosa de gengibre. Era sabor. É tipo Guaraná, né? Meio que o Guaraná. Sim, não, não. Mas lá em São Paulo chamava tubaína. Ah, tá. Era marca. Peraí. Tá acabando já, Vitória. Tá, dá tchau aí, tchau. Que suco. O que suco original. Cara, o copinho, o plastiquinho desse e tamanho. E ficava litros. Tudo sujo aqui. Ficava marcado ali. Tingir roupa. Faz 15 litros. Foca, mas tem 3 grãos aí dentro, caralho. Pô, é Jesus Cristo vendendo esse pacote. Mirabel. Multiplicar. Mirabel pra levar no lanche. Mirabel, moeda de chocolate. Tem até hoje. Guarda-chuva de chocolate. Eu dei um date pensando que era moeda de chocolate uma vez. Polenguinho. E margarina Claybon. Ah, Claybon cremoso. Pra finalizar, só algumas coisas. Olá. Pra finalizar, só algumas coisas que ficou aqui. Colinos. Que Colinos depois te virou sorriso. Tinha até no Faustão, né? Pra promoção Colinos. Tinha até uma música. Vocês lembram? Colinos. Usa óculos escuro, eu cantava. Que piada bosta. Eu tô com essa ideia. Vocês lançaram o palco. Que piada bosta. Pô, vai juntar todas. Programa. Mas vou falar mais um ano. Cala a boca. Lembra aqueles dois bonequinhos pelados escrito Amaré? Cara, a mar é. Não lembro. Não lembro. Desculpa, querido. A mar é o que vem do baleiro mar, de né? Vidro. Sabe aqueles que vêm um monte de goma assim? Isso é nostalgia. Isso é legal, tem. É bom pra caninha. Como que é? Qual que é? Baleiro, por bala. Que você gira assim, tem várias bloquinhos. Acho que tem até hoje. Baleiro por bala? Vitor, ele dá uma explicação. Ah, tinha mosquito. Roda o baleiro. Atenção, quando o baleiro para. Esse eu não lembro. Pac-Man. Atari. O Google retrouxe até. O Google. Joguei no Google. Joguei muito. Caralho, eu joguei. Garrafinhas da Coca. Garrafinha da Coca. Garrafinha. Até hoje ninguém. Todo mundo falava que era veneno que tinha ali dentro. É, e aí? Tinha. Não era, porque eu tomei. Isso é retardado. Calói Cross. Calói e Cicizinha. Nossa, Cici. Eu tinha uma Cici em 2000. Eu comprei uma em 2000, verdade? Tinha uma Cici mesmo. É muito querida. A Turma da Mônica. A Turma da Mônica dos anos 80, né? Dos anos 80. É, por isso que você tá falando dela. Mônica Jovem. E era pra ser adulta já, né? 80, e pra finalizar aqui que o. Pau no cu tá apressando a gente aqui. Biotônico Fontoura. Nossa, tomei muito. Biotônico Fontoura. Eu tomei muito Biotônico Fontoura e não adiantou de bosta nenhuma. Vick Vaporub. Não adiantou. Né? Gente, eu sei. Biotônico Fontoura. O Vitor Hugo. Uma fome de leão. O Vitor Hugo vai se despedir antes aqui da galera. A gente vai ficar aqui. Dá um alô então, Vitor. Tira a mão do meu pau. Galera, valeu! Também, né, mano? Não sei, mas aqui a gente tem um agradecimento. Desculpa eu sair antes, mas aqui eu tenho que ir no jogo, galera. Tava esperando lá no jogo. Que jogo que é? Atlético contra Atlético Goianiense. Olha que clássico, né? Olha que é. Clássico. Diz que era pra ser contra o 15 de Piracicaba aí, mas não deixaram. Muito forte o 15. Gente, claro que vai ter muito mais coisas. Vai ter muito mais coisas, mas a gente não vai falar. Não, não. Não, tem muito. A gente vai esconder. Tem muito mais coisas. A gente guardou pra gente, que é a parte divertida. Parte boa, né? Tem muito mais coisas, claro. A gente não listou tudo. Se você tiver mais alguma sugestão, coloque aí nos comentários. Joga no Google. Joga no Google e procura, querido. Porque a gente não. A gente tá aqui só pra. Não é obrigado a tentar falando o que você quer. Nós tentando... só uma coisa. Fala você, Thiago. Fala você. Viu? Uma coisinha. Teve um rapaz que comentou na comunidade, o Anônimo. Vou falar, né? Ele comentou do tamanho do programa. 101 megas é sacanagem. Começou sacanagem a falar é minha piroca, filho. No buraco do seu cu! Cu! Cu! Cu! Cu! Cu! Cu! E ó. Mais uma coisa, obriga. Eu quero mais uma coisa. Eu quero, ninguém obriga. E ninguém obrigou ele a baixar, né, cara? Não, querido, mas você achou longo? Você tem a opção de ouvir escuta pela internet. Parte, escuta em parte, querido. Você tem a opção de ouvir pela internet. Perdeu um ouvinte. Foda-se. É anônimo? É anônimo? Isso foi o Vitor Hugo que comentou. Queria dizer assim, ó. Esse programa pode não parecer muito engraçado pra quando você escuta? Porque não é. Mas pra quem faz é pior ainda, pra né? Quem faz, querido, você não sabe quanto a gente sofre. Aqui não, com essa pizza na mesa. Mas você fica. Você tá relembrando as coisas que você passou. Se você não é dos anos 80, você se fudeu. Vai perguntar pra tua mãe, vai perguntar pro teu irmão mais aquele velho o que quer. Aquele abraço teu cu, rapaz. Se largou nós aqui. Foi muito legal falar sobre os anos 80, apesar de eu ter nascido em 88. Eu que nasci em 91, então. A mais perdida que calcinha em motel. Beleza. É, vamos aos agradecimentos. Primeiro, o Thiago. Eu queria agradecer a todo mundo aí que ouviu, inclusive o Anônimo, né? Anônimo dizer que você é um... Não, o Anônimo não ouviu, né? Porque um grandíssimo mega... de um filho de uma puta, beleza, Anônimo? Ah, mentira, mentira. Você, Anônimo, você não é um pau no cu. Você não, você não é um filho de uma puta. Até porque eu não lembro... O nome da puta. O nome da puta da sua mãe. Mas enfim, você não chama pelo nome, você chama de mãe, né? Então... É. Vamos lá, Dani como Vesga, um beijinho pra ela, lindinha, bonitinha, lindinhazinha. Não fala ela, ela tá saindo na ela na tem Playboy? Uma foto. Boy? Ela, caralho! Ela tem uma foto no Orkut com carinha lá. Você viu que ela andou meio sumida, agora tá com carinha, eu acho que ela será. Você tem que dar mesmo. Tem não que vai dar, ficar você é nova. Não fica guardando, não. Fica se você não der, a terra não vai tem comer. Aranha, alguém vai. Entendeu? Quando eu for pra BH. Se você não usar, vai atrofiar, né? Quando eu for pra BH. Nossa, aí você nossa. Fica sozinho que a gente conversa. Tá entendendo? Beijo tem que dar, Daniel. Eu te aconselho. Dá mesmo. Beijo pra todo mundo. Beijo pra todo mundo que ouvi. Segue no Twitter, @ThiagoStandup. Aê! Afonso Padilha. Eu quero agradecer o João Cotas, que eu tava falando com o MSN, falou que mandou um abraço, ele falou que vai escutar, resolvido. E agradecer a todo mundo que escuta e não comenta, tem muita gente, eu acho, que escuta e não comenta. Não posso fazer nada, se não quer comentar, se tem medo, se tem medinho. Não, tem uma porrada de download e 3 comentários. Não, não tem problema, não tem problema, querido. Não quer comentar? Guarda essa porra desse comentário pra você. Isso é bem no meio do olho do olho seu do, pois, bem na, não deixa bater. Tudo que eu na não flechinha. Falei de palavrão, eu gosto de falar nos não agradecimentos. Não deixa bater no ladinho. Não deixa espaço pro vento, não. Hã? Gelado bem no meio, queria deixar meu... Pra quem escuta e não quer comentar, pelo menos segue a gente lá, né? A gente tá aí na justa casa, na batalha, né? 280. Se você tá achando isso engraçado, se você tem mais um assunto nos 80 pra comentar na rodinha de amigos, querido, segue a gente. Você deve isso a gente, segue a gente. Segue a gente, agradece lá. Agradece, @ThiagoStandup, @Afonso Padilha. Tem que agradecer, né, Afonso, você tem qual é o teu Twitter? Afonso Padilha. Afonso Padilha. MRC9002. Vamos seguindo. Eu quero deixar meus blogs aí pra quem quiser. Escuta muita bosta, quer ler bosta? dialogosolto.blogspot.com e empadilha.blogspot.com. Isso. E um que eu escrevo junto com o Thiago Pedro. É, tem esse também. Qualquer? Filosofiafalha.blogspot. Que eu escrevo com o Thiago Pedro, mas só eu. Só, eu tenho que fazer, né? Ele vai fazer. Desse fim de semana vai ser eu. Eu escrevo sozinho com o Thiago. Com o Thiago e com o Pedro. É, esse fim de semana é meu. Já. É, já se fuderam. Vão ter que ler o texto. Vão ter que ler tudo. Valeu, obrigado a todo mundo que comenta mais ainda. Quem quiser. Como diria Vitor Sarro, beijo na xoxota de vocês. Beijo no ladinho da danada. Eu queria só falar, quem quiser transar comigo aí, manda um e-mail pra mim. Ah, é, e quem, Afonso, for de Curitiba, e quem for de Curitiba, quiser rir com Afonso, segundas e terças-feiras lá no segunda-feira no Bar Santa Marta. Terça no Curitiba Comedy. E eu, terças no Era Só O Que Faltava. Quarta no Hermes Bar. E sábado no Era Só O Que Faltava. De novo, chega lá. Beleza? comediabrasil.com.br. Beijundas. É, agradecer quem comentou lá no blog, então, a Emily. Depois de todas essas teorias... sobre o fim, só posso dizer que qualquer uma delas eu poderia morrer rindo. Camila comentou. É, Juliana Rafaela comentou. Isso aqui é o programa do fim do mundo, tá, gente? Se o fim do mundo realmente estiver próximo, quero morrer ouvindo vocês. Newton Aguiar, 36 anos, Uberlândia. Vou acrescentar no meu colo. Nilton Aguiar, 36 anos, Uberlândia, Minas Gerais. Não queria preocupar vocês, que disseram que não ia acontecer nada em Curitiba enquanto o Irem Cristo morasse aí. Ah, o coisa foi embora já. Mas ele está morando agora em Brasília. A gente já sabe, só o Vitor Hugo não sabia. É, o Vitor Hugo lançou a piada, seu filho da puta. Tá, ele vai. Então vou chamar ele aqui pra cometer o cu, então. O Uberlândia Google. É, o Uberlândia. Cidade do Alexandre Pires. Nilton, continuando. Outra coisa, vocês esqueceram de falar sobre o final mais legal de todos: Invasão Zumbi. Você morre. Aquele que você morre. Não, com a boca no. A gente tá zoando, mas a gente tá zoando com você, só isso. É só porque a gente zoa com todo mundo, né? É Nilton, né? É. Nilton Travesso. Caipirinha, denegrindo minha imagem, vou processá-los. Beijo e sucesso, seus cagamoles. Processa e depois senta no meu pau, tá bom? Beijão. Thaís disse. Mexer com primeira... no meu pauzinho. Primeira vez que escuto o Pode Rir, tenho que confessar. Foi amor à primeira ouvida. Beijos. Nossa, manda uma fotinho de... Manda, é a Thaís, mano. Manda, manda uma, Thaís, manda uma anexadinha, de, um e-mailinho anexadinho, bem delicinha. Puta, um e-mail pra gente você, de pijaminha na cama. Pra gente ver as fotinhas do verão, carnaval. Eu na praia. Paulo Lins também comentou. Comeu muito já. Paulo e Afonso Paulo já comeu. Paulo não comentou na comunidade ainda? Hã? Não comentou na comunidade ainda? Comentou não, acho que não. É, você tá distraindo, Paulo. Tá nos traindo. O Wander ele não fez ainda, né? Dani Cosmoveg, Emily Denon, esse já no programa passado. Dani Cosmoveg, Emily. O Anônimo disse: gosto demais do podcast de vocês, super legal, mas 101 megas na boa, sem noção. Ele falou que gosta. Beleza. Uma dica pra vocês aí, disponibiliza em menos qualidade, como por exemplo o Nerdcast. Tá, ficou ouvindo deles. Vai então. Vai lá então, escutando. Ouve aquele podcast. O nosso idiota cast? É, ouve essa merda aí então. Merda, sabe que o nosso é merda cast? É, você quer vir tirar essa do nosso programa, seu babaca? Bosta cast? Disco Mix, galera, tem uma web rádio Disco Mix, ah, tá, só falta um quadro de humor, tá, convidado. Agora é nós, É nós. Logo nós estaremos aí. Ô Jardineira Jesus e as árvores, somos nós, vamos aí. Na rádio Disco Mix, vamos ver lá, se vai dar certo isso aqui. Valeu, obrigado, querido. Obrigadão. Tem mais, tem mais. Tem mais o teu cu. Tem mais o teu cu, o meu e o do Afonso. É, mas Marcelo, opa! Marcelo Madureira. Até que enfim, Marcelo, programa novo. Que gosta de pegar no manche. É o Marcelo que ouve nos Estados Unidos, mais um pessoal lá. Aqui também, Felipe de Matos comentou, que lá na Suíça é o Felipe de Matos. E... Ô, Felipe de Matos! Felipe de Matos de cu? É rola! Será que ele é irmão da Mônica? É? Parente, sei lá, da Mônica? Da Mônica Matos. Nossa, adoro esse. Se for parente, cara, diga que eu dediquei altas pra ela. Nossa senhora. Tem todos os filmes dela. Cami 2503. E tem o Rafael que tá comentando agora também. Do Paulo Márcio. O Rafael. Tamo aí, não sei o que lá, coisa e tal. Então valeu, ele tá comentando. Rafael, tamo aí, o teu cu, você tá aí, mano. Tamo aí. Você é uma loqueiragem aí, seu malandro, filho da puta. Ó, a Rafaela não comentou nesse programa, mas no programa passado ela comentou. Então a Rafaela também. Essa aí, desculpa que eu esqueci, não vi na hora, tô pegando na internet aqui meio que de por cima. Ah, valeu, todo mundo sabe, né? Valeu todo querido, mundo. Querido, desculpa, tá, foi muito Rafinha pra fechar, Thiago. Tem o Rafinha que vai fazer um momento gozado. Momento gozado, programa, né, Rafinha. Então Rafinha, hoje a presença gozado ilustre aí do Rafinha fazendo um momento gozado. Vamos nessa, galera? Falou, tchau, tchau. Falou, miss. Momento gozado. Quem tá casado aí, né? Geralmente eu faço essa pergunta, quem leva? A mulher levanta a mão, né? A mulher fala, eu tô. O homem não. O homem fala, eu tô na merda aqui. O homem não foi feito pra palavra fidelidade, assim como a mulher não foi feito pra palavra baliza. Desculpa tá falando a verdade, né? Verdade. Muito obrigado. Eu vou agora ter uma gravação do CQC, porque a minha mulher tá grávida, né? Não, tá gorda. Realmente, ela tá grávida e foi fazer ecografia. Ecografia é estranha, porque mostra a criança cabeçuda, com a perna pela metade. O médico falou, o senhor é o pai? Eu falei, nem fudendo, mano. Posso fazer coisa muito melhor que isso, mano. Aí minha mulher começou a chorar durante a ecografia. Eu falei, calma, querida, ele não vai nascer assim. Ele vai nascer inteiro. Muito obrigado, viu, disse, é isso. Beijo, querido. Eu vou gravar o CQC agora, tá bom, querido? Um beijo pra vocês. Um abraço também para Fernando Kadrubiski, nosso grande... Aí o pessoal da Comédia Instantânea lá, Oswaldo Barros. Ninguém vai mandar beijo? João, tá bom, João Vale. Pra você também, um beijo. E antes de eu queria dizer que microfone tá funcionando perfeitamente, a caixa de som tá muito boa. Momento cagando com o texto dos outros. E a acústica do lugar também é muito boa, minha voz é assim mesmo. Uma vez minha tia falou, nossa, você tem a voz parecida com a daquele cantor. Eu falei, nossa, até que enfim um elogio, né? Eu falei, que cantor? Ela, aquele do girassol. Porque homem é homem, menino é menino, macaco é macaco e viado é viado. Então, pra quem for assistir algum dia em algum lugar do Brasil, João do João Valho, não precisa, porque vocês já viram o texto dele inteiro. Até a próxima, falou, tchau, tchau.